Salvador, bom dia, hotel 3517, com informação Golf, autorização Brasília, pronto para a cópia. Aguarde cópia da 3517. Aguardando cópia da 3517. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 079. Ele pôs pistão no zero, gol no 090. Da nossa 571, na decolada 51, no controle de 120, décima 8. 9950, completa final, chama torre 1, 18, 95, é um bom voo. 1895, obrigado, bom Salvador, muito bom dia, o TAN 9571. 9571, bom dia, contato na Dana Nicolás, o Bozê saída da Elton São Mótico, agora o meu devo 340. 340, perfil da El, Sena, Mótico, o TAN 9571. TAN 3215, chama agora o centro de 5126-128-35, alterno 125-1. Está 32, 05, bom dia. 09970, continue em aproximação, agora de pista livre. Guardando, pista livre. 093, solo 52, direito no 209. Direita, solo? 121, decimal 9. 29, Goiás. TAN 3153, bom dia, a informação está vindo muito baixa, intensidade 1. Confirme agora, perito, 3153. Agora alto e claro, aguarde copa número 2. Só escuta 3153. Só o Goiânia, gol no 093, livrando. Gol no 093, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette para 1-1, gol no 093. Considere gol no 093, chame antes da Juliette para ingresso. Chamante a Juliette. TAN 3597, cópia. Afirmativo, prossiga, TAN 3597. Autorizado para Brasília, GFS 17, nível de voo 360. Saída Arboruno após voo LF, primeira curva à direita. Transponde 5106, controle Salvador 120-8. Autorizado Brasília, 360, aperto do 17, arbor 1, transição em lefa, primeira curva à direita, 506, transponde o controle 208, TAN 3597. Correto, chame front, portão 4. Chama na front, 104, TAN 3597. Aerotaxi, TAN 3890, 164 a bordo, 2:50, até na Fortaleza. 3890, táxi aprovado, tá ponto de espera da pista no 0, via parte 1, táxi em Índia, ponto de espera torre 1895, Kennedy 0012. No 012, pátio, Índia, ponto de espera 1118, decimal 95, 3290. 0093, após o TAN, através do portão 7, Juliette, portão 1-1. Posso, senhor, sente, vou 1-0, após a passagem do TAN, prossegue para o 1-1. Federal 9970, sala 56, direita, no 219. Direita, 219. Bom dia, Federal 9970, Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Salvador, o TAN 3153, espera a gente copia. TAN 3153, autorizado para Galeão, VP November 857 até Monte, nível de voo 360. Saída da El Leviro, primeira curva à direita. Transponder 5107, controle Salvador no 20.8. Obrigado, Galeão, VP November, voo 360. Upper November 87 até Moussa. Fala da 190 na linha da El, Leda, no 3157 de transponder. Controle operando em 20.8. 5107 transponder. 0, vento no 50 graus, 05 nós. Colagem autorizada no 0, trans, 890. Marei TAN 9571 no chão do centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. São 02 autorizados, chama o Sérgio. Maritário, 3, Salvador, muito bom dia, Azul 4201 com a Evoque. Azul 4201, novo confere, autorizado para Campinas, via peso Luno 0, por baixo, peso Luno 6, sai conforme rota. Nível de voo 320. Saída da Eule do Mótima, primeira curva à direita. Transponde 5123, controle Salvador 20.8. Campinas, nível 320, rota do plano, decola da 10, da Eule da Mótima, 5123 ao transponde, 1208 ao controle, Azul 4201. O nível? Nível 320, Charita. Correto, chame pronto, portão 01. Tornaremos 4201. Para pushback, acionamento da 3597904. Número 2 no setor da 3597, aguarde. Guardando da 3597. Controle Salvador, da 3890. Da 3890, chama correção. Contato radar na decolagem e a saída Puca, sub e mantém a nível de voo 330. Puca, Jamaracaju, 330, da 3890. Eu acho que a taxa autorizada é a porta da Papá. Ajuste no 0 ou no 2. Autorizado ingresso na porte aéreo próximo, pistão no 7. Para o táxi, 368 a bordo, 6 horas de tempo. Ano 168. Chama aqui, 168, com bordo, 3 horas de tempo. Então, 3153, táxi aprovado até o ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera Torre, 1895, KNH 1012. Após a aeronave da companhia livrar a retaguarda, autorizado pushback, chama o táxi. Após a companhia na retaguarda, autorizado no 04, 3597, chamada para o táxi. Romeu Bravosca, decolado 07, controle 1, 20, decimal 8. 0080, grato, Romeu Bravosca. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravosca. Papa Romeu, Romeu Bravosca, contato radar na decolagem via saída Arbor 1, no frio, mantendo o voo 400. Via Arbor 1 até o 400, Romeu Bravosca. Romeu, Romeu, Bravo, autorizado voz direto Alefa. Direto Alefa, Romeu, Bravo. Autorizada ali a decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 05 nós. Aqui decola pistão no zero, tá 3. Recife, 9245, 92685, tá 3890. Segundo. Então, bom dia. Para o táxi está 3517, POV de 143, 3 horas e 29, confins. Era 43 na bordo? É, 143, 143. Então, 3517, direita via Índia, ponta Cibera Torre, 1895, PNH 1093. 1-0-1-3, Índia, ponto de espera 1895 até 3-5-1-7. Bom, Salvador, muito bom dia, Oceano 6225, com a informação hotel para autorização Brasília. 3153, decolado ao Zuno 1, chama o controle em 120.8. Afirmativo, 1208, obrigado, bom dia. Ativo 380, autorizado, rota, conforme o voo. Primeiro aerobia, 3 do Luno 7, Arbor 1, saída, tração elétrica. Primeira curva à direita, 5122, o transponder, 1208, controle, né, 6225. Correto, estamos pronto. Ah, pronto, no 05. 0031. Xenema 2-1, autorizado para o Galeão, VP November 857 até Mons, nível de voo 360. Saída da EO Lady Rumi, primeira curva à direita. Transponder 5125, controle Salvador 120.8. Romeu, Romeu, Bravo Oscar, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, pode ir, hein? Devo. Brasília, VP Luno 7, nível 360, saída Arbor 1, após a leva, primeira curva à direita. Transponder 5136, controle Salvador 208. O Gol 865, autorizado 360 para Brasília, saída Arbor, curva à direita e leva, 208 é o controle, 5136 via VP Luno 7, posição 8. Saída Arbor 1, após Elefa. Arbor 1, Elefa. Correto, Champrock, portão 8. Amaral, Bono 865. 4201, autorizado, Champrock. Autorizado, Champrock, 401. Fala, Salvador, muito bom dia. Azul Alfa, Yankee Romeo. Prossiga. Fala, equipe, reboque do Parte 3, posição 3, Romeu para o Parte Principal, posição 01. Chame na saída do Parte 3. Azul Alfa, Yankee Romeo, quente para reporte, pessoal, Parte Principal. Salvador, o TAM 3597, ponto para dar 1-0 para todos. 3597, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 0-5 nós. A linha de decolar da 1-0, TAM 3597. 63, ponto 10, 36, autorização para o galhão. Eu acho que é o Bruno 963. Guarda. São 3153, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, Altena 125, decimal 1. Câmara Altena 2235, Altena 517, decolado 19, controle 1208. 208, bom dia, tá? 357. 4201, direita via Índia, aponta-se para a torre 1895, PNH 10 no 3. 163, direita na Índia, no ponto espera 295, fazer 4201. 3963, copy. 963, copy, vamos lá. Passo para Galeão, VP 9257, até Monstro, nível de voo 360. Saída da El Lederume, primeira curva à direita. Transponde 5131, no controle de Salvador, no 208. Gente, então autorizado, VP 9257, até Monstro, 360, nosso nível da El Lederume. Decola curva direita, 5131, e controle 208, 9963. Destino Galeão. Valeu. Correto, pronto, porto 1-0. Bravo. Estacionamento Sereia 6225, posição. Baixa. A linda cola 1-0, azul 4-2-0. Aguarde, 6225. Confirma aeronave no reboque no parte 3. Azul Alfa Romeo. Agilizando aqui, autorizado até o gate 1, Alfa Romeo. Azul Alfa Romeo, sim. Como o Xené 6225 necessita de acionamento dos motores na posição, será que não poderia iniciar enquanto isso? Afirma, autorizado acionamento 2 minutinhos para o pushback. solo, gol 9093, apenas informação hotel, portão Luna para a Copa Confins. Autorizado Confins via Upsul 21, nível 360. Saída Arvó, Uno, após Elefa, após DCT Nítico. Transponder 5133, controle de Salvador no 208. Confirme. Frequência do controle. 1208. Autorizado 360, confirme que saiu do bordo. Correção para o portão 9. Porto 201, decolar 222, controle 1208. Controle 208. Bom dia, obrigado. Good morning, Azul 421 out of 1000. Azul 4201, rate of contact, class at level 320, dial departure. 320, dial departure, Azul 4201. Para o CNR 6225? Afirmo. Entendeu? Afirmativo, 6225. 6219, portão 62 autorizado, chama o táxi. O CNR 6219, na escuta. Afirmativo. Portão 62 autorizado, chama o táxi. Autorizado, reportará. Salvador, gol 19963, portão 10 para Prospector. Autorizado, chama o táxi. Agora táxi, com o nome é. Bom dia. 4 agora. 1-1-4 a bordo? Autorizado, que é o ponto de espera da pista 0, via parte 1 na Índia, ponto de espera torre 1-1-8, desfão 95, CNH 1-0 no 3, bom voo, 6225. Desde no 1, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0, via parte 1 em Índia, ponto de espera torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-3. Ok, 2013, táxi ponto de espera 2D5 autorizado na linha de decolar pista 0, vento no 50 graus, 07 nós. Gol no 963, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0, via parte 1 em Índia, ponto de espera torre 1895, NH 1093. Parte Índia até o ponto de espera da 10, 1093, gol no 963. Four two zero one. Muito bom dia, o passareiro 2229 sente da hotel. Passareiro 2229, bom dia. Foi TAP para interceptar a chegada Mari. E essa partida de voo 050, ajuste padrão. 050 na proa de TAP e a chegada será Mari. Ajuste padrão, passareiro 2229. O 4201. Chegando a 225, decolar os 31 no controle, 1208. Chegando a 225, contato a dana decolagem via saída ABO 1, submantenha nível de voo 380. gente aguarda todas as ações de decolagem. Salvador, bom dia, boa 963, por espera da nossa. China 62 no 1, autorizada a decolagem, vento no 50 graus, 5 nós. No 963, ali mantendo 0. Mantendo 0, botar 63. O 4201, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Ou no 865, né, ficou certo. Tô no 865, né, escuta. Chamadas no 1, decoladas 33, controle 1208. Aguardo 208, Chiné 62, Nuno, obrigado. Oh, controle, bom dia, Chiné 62, Nuno, decolou, usando 1500 pés. Chiné 62, Nuno 1, contato radar na decolagem, via saída da Elso, me mantenha nível de voo 360. Via saída da Elso, 360, Chiné 62, Nuno. Aguarde, gol no 865 para o pushback. Aguarde, gol no 865. Autorizado direto para o Leda após 2000. Puxa, né, meu Deus, no 1, no autorizado Leda. Direto Leda, né, meu Deus, não. Ô, 6225 paciente, direto Elefa. Decolagem autorizada, vento no 70 graus, 7 nós. Sente, livre decolagem, zona 0 por 9. Para o táxi, seu B1 no 84, a linha de 250, alterna galhão. Do 93, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Pachone Índia, ponto de espera torre 1895, PNH 10 no 3. 63, 25, táxi, Pachone Índia para o ponto de espera no 0, com 0. Boa noite, 65, na escuta. Boa noite, ameaça. Posso passagem do tráfego da companhia retaguarda autorizado, portão 8, chame táxi. Após a passagem do Boeing, está autorizado o voo 865, puxado essa nave. Novo ETAP para interceptar a chegada a Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste padrão. No ETAP, ajuste padrão, descendo para o 060. No ideal, né? Autorizado no ideal. Então? 2500, 360, Tael, líder 1. 1963, contato radar na decolagem, via saída da Elcio, me mantenha nível de voo 360. Via da Elcio 360, voo 963. Alfaredo 2229, após ETAP, foi ser a Vitor 366, desça para 2500 pés. Autorizado o sinal do procedimento RNAV da pista 10, após estabilizado. Ciente, Alfaredo 2229, após ETAP, do Serra Vitor 366. Autorizado o procedimento, Alfaredo 2229. Chanel 6225, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, 6225. Nas boas, 993, está pronto. 093, autorizada já em decolar, vento no 70 graus, 078. Falando 1865 para o táxi com 185 a bordo, 3 horas, Palmas. No 865, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Olinja, ponto de espera Torre 1, 18195, PNH 10 no 3. Pátio no Índia, para a ponto de espera da 10, 18295 lá. 1-0 no 3, 1-8-6-5, está autorizado. Chanel 6211, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 1-2-5-5, alternando 125, chanel 6211, 241, controle 1208. 7208, plena. 4-2-1-0-1-0-9-3, agora 1. 1093, contato radar na decolagem, via saída AVO 1, sub e mantenha nível de voo 360. 360, 1093. Azul 2775, confirme, mas quantas milhas para o ideal de destino? 9 milhas, vou precisar dessa exatamente. Gente, devido ao tráfego na saída AVO, no setor oeste, deixa para 4 mil pés, azul 2775. Deixa para 4 mil, 2775. Azul 4958, contato radar, passa a posição coral, voe Mari para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 0 no 3. Obrigado. Obrigado. Autorizado a linhagem decolada 10, gol no 865. Gol no 963, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2085, gol 963, bom dia. É bom voo. Controle. O passarelo 2229 passou Serra Vitor 366. Passarelo 2229, complete final de procedimento, chame torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, grade, bom serviço. Zona 093, informa o tráfego 11 horas, 32 milhas, rumo norte, passando uma centena para 4.000 pés, Alfa Tango 72. 7093. Azul 2775, informa o tráfego 2 horas, 30 milhas, rumo oeste, passando 055 em ascensão, Boeing 737-800. Ciente, Azul 2770. Zona 093, autorizado direto elétrico. Direto elétrico, agora 093. Salvador, bom dia, vamos no 649. Gol no 649, via chegada bom, que deixa até o nível de voo 060, ajuste padrão. Padrão 060. Controle Salvador, bom dia, gol no 865, liberando 1300 para o 40. Gol no 865, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, sube, mantenha nível de voo 360. Sobe, mantém 360, Arbor 1, gol no 865. Gol no 093, tráfego superado. 6-0-3. Azul 2775, tráfego superado, foi direto para a Vitor 366, desça para 2510, autorizado o final do procedimento RNAV da pista, no 0, reposta brisada. 366, desça 2500, Azul 2775, se quiser a gente voa até o 372 também. Autorizado para a Vitor 366. Vai com 66 então. Voo no 649, autorizado descer para 4.000 pés, sem restrições. 4.000 sem restrições, voo no 649. Livrou 50-49-58. Azul 4958, desça para o nível de voo 050. 050-49. Controle, gol no 865, com a chance de voar elétrico, direto? Estado elétrico, gol no 865. Vou no Prod elétrico, obrigado, gol no 865. Gol no 1219 à direita. 1219 à direita, grato. Mandou muito bom dia. O passarelo 2229, livrou na sua escuta. Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Fecha 2545, 1285, boa no 0-3. Zero na escuta para cópia. Teresina. Autorizado Teresina, VP 220, nível de voo 340. Saída Momo, transição Nenim. Primeira curva à esquerda. Transponde 5165, controle Salvador 1208. A transição é Nenim e a aerovia é Terminal 20. Correto, chama o Azul 27, 75 estabilizado. Sim. Teste novo procedimento, chama em Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895 até a saída. Bom. Bom, nomeia 49, desça para 2500 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento RNAV da Pistona 0, reposto estabilizado. Não, é estabilizado, gol no meio 49. Salvador, 2775-372. 775, o vetorizado pista no 0, vento no 70 graus, 05. Vive pouso, 10, azul 2775. Chame a torre para acionamento, QNH1 no 0, no 3, bom voo. 8, vetoração para sequenciamento, convertida, proa 020. Está limitado pela radial 290 do VR Salvador. Gente, esquerda, proa 2.